te amo. Já conversamos sobre isso, mas você fica duvidando. Você me conheceu assim desse jeito, largado doideira, remando contra o vento. Você não acredita no que eu falo, não liga. Prefere acreditar nas fofocas das suas amigas. Eu também te amo, porém não vou deixar de ser o mesmo. Minha vida é cantar e dar rolê com meus parceiros. Meu amor, eu não quero te perder. Não imagino a minha vida sem você. Esse ciúme só faz o amor enfraquecer. Aí, tente me compreender. Eu também te amo e o que eu quero é você mais perto. Meu amor, vai ter que ser assim. Eu quero estar em primeiro lugar. Eu quero estar em primeiro lugar na sua vida. Pode crer, eu vou te dar mais atenção. Você pode curtir. Meu amor, você está em primeiro lugar. Eu quero estar em primeiro lugar. Acredite, meu amor, você está em primeiro lugar. Eu quero estar em primeiro lugar. Acredite, meu amor, você está em primeiro lugar. Eu quero estar em primeiro lugar. Acredite, meu amor, você está em primeiro lugar. Eu quero estar em primeiro lugar. Muitas vezes não estive presente, mas a minha vida é correria constantemente. A nossa relação não pode acabar. Eu fico bolado ao te ver chorar. Meu amor, perdoe os meus erros. Ficar distante de você será um pesadelo. Na nossa relação não só sou eu que vacilo. Até quando estou dormindo você pensa que tô te traindo. Chega cheia de neurose pagando geral. A discussão fica formal, isso não é legal. Te conquistar foi tão difícil. Há quanto tempo eu não assumi o compromisso. Você está em primeiro lugar, pode acreditar. Vamos conversar e desenrolar. Daqui pra frente eu prometo melhorar. Vamos fazer amor ao invés de brigar. Eu também te amo e o que eu quero é você mais perto. Meu amor, vai ter que ser assim. Eu quero estar em primeiro lugar. Eu quero estar em primeiro lugar na sua vida. Pode crer, eu vou te dar mais atenção. Você está em primeiro lugar. Eu quero estar em primeiro lugar. Acredite, meu amor, você está em primeiro lugar. Eu quero estar em primeiro lugar.